Olá, olá a todos, meu caro assinante do ProClube, tudo bem com vocês? Em primeiro lugar, muito obrigado pela sua confiança no nosso site. Se você está na semana teste de 7 dias, tenho certeza que vai continuar conosco. Este é um podcast exclusivo de assinantes. Se você está ouvindo no site, basta baixar o MP3, tá? Para você ouvir no celular, offline e etc. Se o assunto é draft, até o dia 25 de abril, até um pouco depois, em maio também, início de maio, o meu convidado, meu amante, é Davis Chiodini. Tudo bem, Davis? Tudo bem, Anthony Curti. Prazer estar de volta. Estou me tornando um amante rotineiro agora no podcast de sócio, ou seja, mais escondidinho. E já diria, Netinho de Paula, tudo que é escondidinho é mais gostoso. Então, estamos aqui para falar sobre draft, falar sobre prospectos e aquela coisa toda que nesse período é tão interessante. Bom, semana que vem acredito que você estará no podcast Assinantes também. Tranquilo, que... sim. Que estourou aí essa treta do Aaron Rodgers com o Mike McCarthy, que a gente já imaginava muitos detalhes, mas o Bleacher Report jogou tudo no ventilador. Caramba, hein? Né? E aí já conversei com o Eduardo Micelli, essa será a pauta do nosso podcast na próxima terça-feira. Então, Davis volta na quinta-feira para falar mais sobre draft de maneira exclusiva para você que é assinante do nosso site. E hoje não é uma mera entrada, né? Não é um aperitivo. Hoje é um prato para lá de especial, praticamente um bife ancho da pauta. Oh, do... Você gosta de bife ancho? Gosto. Um bife ancho eu não tava esperando, cara. É um dos motivos pelo qual eu tô um Nelore, tô parecendo um Dantop, uma Inhabenta. Já tá ficando sem pescoço, parece um Ariete. Não, voltei na academia essa semana e tô comendo low carb, agora vai. E nada mais de bife ancho, infelizmente. E a pauta é top 5 quarterbacks do draft 2019. E vamos falar a verdade que é meio difícil juntar 5, né? Vamos falar a verdade, vai. É. Vamos falar a verdade. Tem dois malucos aí, o terceiro já, você já começa a falar, ih! Aí o quarto e o quinto é uma classe até pouco parecida com o de tight ends, né? Com a diferença que tight end a gente tem 3 de primeira rodada e depois é um gap grande até o Sternberger que ele fala? Sternberger, né? Isso. De Texas A&M, a pronúncia do nome dele. No último episódio, vocês viram que eu não sei a pronúncia dele, do nome dele. Eu tenho até dia 25 para aprender. Ó, aí que ele sai na primeira rodada. Os dois piores para aprender. Jay Sternberger, claro que eu aprendi porque eu tive que ver muito tape deles. E Amani Oruwariye. Esse também é um trava-língua danado. O Amani é o defensive back, isso, né? Isso, Penn State. É, isso. Ave Maria. É, enfim. Depois a gente fala de defensive backs. Depois. O nosso bife ancho aqui é quarterbacks. Vamos começar pelo quinto? Então, não, melhor. Vamos começar por quem você não considera top 5 nem na bala. Ah, que não considera top 5 nem na bala e que todo mundo considera top 5? Vamos lá, então. Se é pra arrumar problema, vou arrumar logo pra minha cabeça. Drew Lock. Drew Lock não está no meu top 5 de quarterbacks nessa classe. Ele é o sexto quarterback. Polêmico, hein? Ele é o sexto quarterback. Polêmico. É o sexto quarterback do Drew Lock. Por que, que ele é o sexto pra você? Qual que é o pior problema do Drew Lock? Eu sei qual é, tá, o querido ouvinte, mas eu tenho que agir como apresentador aqui, aí é diferente. Mas pra mim, os dois piores problemas do Drew Lock: presença de pockets, o menor dos dois. É, ele é um cara bem corajoso dentro do pocket, ele consegue lançar a bola mesmo com a pressão chegando na frente dele. Ele aceita a pancada, ele não tem problema em tomar a pancada, mas assim, ele só consegue ter essa presença de pocket se ele encontrar o recebedor livre. Se ele tiver que ficar escaneando e aí ele sentir a pressão e quando ele olhar, ele não encontrar o alvo dele aberto, ele vai sair do pocket, ele vai tentar se evadir e tal, e isso é um problema muito grande para mim. E o problema maior que eu tenho com o Drew Lock é o processamento mental. Ele vem de uma universidade em Missouri que tinha um sistema de jogo muito simples, né? É aquilo que a gente chama de receita de bolo. Você que fala pro quarterback, ó, você lê tal jogador, ele fez isso, você faz isso, se ele fizer tal coisa, você faz tal coisa. Então ele tem um vício muito grande em manter a primeira leitura muito tempo, ele trava no alvo e fica, isso é um problema. E aí quando ele tem que passar para as próximas progressões, ele demora a fazer essas progressões e demora a conseguir achar alguém livre, perde muitos jogadores abertos, esse tipo de coisa. Então, esses são meus dois piores problemas. E o outro problema que eu tenho com ele é que ele não progrediu mentalmente para mim de 2017 para 2018. Isso, para mim, é um grande problema. Eu esperava um Drew Lock muito melhor mentalmente em 2018. Eu não sei se não, por não ser desafiado pelo sistema, alguma coisa, ele não evoluiu. Então, assim, curva de aprendizado é muito importante para mim em termos de quarterback. Tá, te mandei uma mensagenzinha aí no chat, dá uma olhada. Então, sobre o Drew Lock, isso tem inconsistência também, né? Às vezes ele tem um passe maravilhoso de 35 jardas, 40 jardas na parte externa dos números, e na jogada seguinte ele erra um passe de 5 jardas ou um screen, por exemplo. Então, esses são os meus problemas com o Drew Lock. Claro que ele tem aquele protótipo de quarterback, né? Alto, braço forte, papapá. Mas, sobre isso, eu vou resgatar uma frase do Billy Beane no Moneyball, que o Brad Pitt até fala no filme, interpretando o Billy Beane. Eu sei que é sobre beisebol, mas é aplicável para o futebol americano também. Nós não estamos vendendo jeans. Nós não estamos procurando modelos. Nós estamos procurando jogadores. Então, por mais que ele seja alto, que ele seja com braço forte, que ele tenha braço forte, papapá, ele tem esses problemas sérios do processamento, como o Davis falou, a inconsistência e também os números. Comecei a falar inglês no meio do negócio, que coisa maravilhosa. Olha, Davis, isso nunca tinha acontecido, cara. Agora eu fiquei bem preocupado. Peraí, que eu quero saber uma coisa. É você mesmo ou é Henrique Bulho que tá aí gravando? Não, mas... Cara, agora eu fiquei preocupado. Eu não esperava que isso fosse acontecer comigo. Mas os números dele contra a SEC são bem mais fracos se comparado aos números contra times mais pedestres, né, no college football. Então, esse é um fator que acaba assustando também. Só te fazer uma pergunta rapidinho sobre o Drew Lock. Só diga o nome completo de quem é apaixonado por Drew Lock. Ah, tem um pessoal aí, mas tem o John Elway também, né? Ah, meu Deus, eu não precisava, eu gosto de sofrer ouvir isso. Meu Deus, John Elway, acorda. Mais um Paxton Lynch, um Brock Osweiler, não, por favor, é só meu apelo, pode seguir o baile. Parabéns aí pela atuação digna de escola de atores Sylvester Stallone. Né? Foi realmente você incorporou o ator aí, parabéns, Davis. Se você visse a minha face, ela não estava se mexendo. Qual a nota do On The Clock pro Drew Lock? Ele tem nota de quarta rodada. Quarta rodada. Então, quarta rodada. Vale lembrar que tá vendo o guia do On The Clock, do qual eu sou editor, o Davis é um dos redatores junto com o Felipe. E ano passado a gente teve alguns acertos nesse guia aí. Minha nota não é de quarta rodada, acho que quarta rodada é forçar um pouco. Mas eu teria nota de meio de terceira rodada pro Drew Lock, sinceramente. É começo de quarta a nota dele, então é o que eu sempre digo, assim, um jogador de começo de quarta saindo no final da terceira e tal, aí eu não considero o Rich aí pra mim estar dentro, então fica mais ou menos. Até porque tem escolha compensatória na terceira rodada, exatamente, né? Exatamente. Então tem que sempre considerar isso, que a terceira rodada não tem 32 escolhas, tem mais. Mas duvido que o Locke passe da primeira rodada ou começo da segunda. A minha expectativa, até por isso a gente tá gravando esse podcast, esse tema será dissecado muitas vezes, né? Top quarterbacks. É sempre o filé mignon do draft, o bife ancho, é isso aí. Mas minha expectativa são 4 quarterbacks escolhidos na primeira rodada. Eu mencionei isso pro Felipe há uma semana atrás no WhatsApp. E o Gil Brandt chegou a falar isso no Twitter essa semana também. Eu tô com essa expectativa de que 4 quarterbacks saiam nessa primeira rodada. Já vou falar quais são. Não vai atrapalhar o nosso ranking, porque não é em função do ranking. Mas Kyler Murray, Dwayne Haskins, Daniel Jones e o Drew Lock, eu acho que saem na primeira rodada. Exatamente. Quem é o seu quinto colocado? Meu quinto colocado, para vocês terem ideia de quão fraca é a classe, é o Gardner Minshew, quarterback de Washington State. Não acho que o Gardner Minshew vai ser um quarterback. Não. Peraí, vou te interromper. Mas quanto disso é amor pelo sistema de Washington State e quanto é pelo Minshew propriamente dito? Não, é mais pelo Minshew que pelo sistema, porque no passado eu tinha o Luke Falk bem baixo. Exatamente isso que eu ia te perguntar. Qual era a nota do Luke Falk para você no passado? Porque assim, a gente automaticamente olha, e daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, mas olha pro Kyler Murray e fala, é o Baker Mayfield 2.0. Olha pro Gardner Minshew e fala, é o Luke Falk 2.0. Só porque eles jogaram no mesmo sistema e tiveram produção parecida, estatisticamente falando, não significa que são o mesmo quarterback. Eu penso da mesma maneira. Ano passado eu tinha o Luke Falk, acho que sexta rodada, e o Gardner Minshew tem quarta rodada, comecinho de quarta rodada. Então assim, não acho que o Minshew vai ser um grande quarterback na NFL, não acho que ele vai ser um starter no futuro, para vocês terem ideia de quão acho a classe fraca. Acho que ele é um jogador que pode ser bem desenvolvido para se tornar um backup de qualidade, sabe? Aquele backup de qualidade, aquele cara que você pode confiar no momento que você precisa. Matt Moore, também veio do Noroeste. Isso. Matt Moore jogou em Oregon State, é um bom exemplo. Matt Moore, pode ser o Matt Moore. Exatamente, estava procurando algum jogador, tipo o Chase Daniels, que está há tantos anos na liga como backup. Chase Daniels é um backup profissional, né? Virou, tipo, botou a camisa e disse, ó, sou backup, tô aqui, aceito e tá de boa. Ele acorda, já pega a prancheta no criado mundo, tá automático. O off-season já tá com a prancheta, o headset, o cara é um backup profissional. E o Chase Daniels? Dois bons backups profissionais da história da NFL? Três. Gary Kubiak, Frank Reich e Doug Peterson. E os três viraram head coach. Como você corre o backup. Querendo ou não, é uma forma que você vai aprender muita coisa, né? Se você tiver capacidade de esponja, de absorver, você vai aprender muita coisa. Não tem como não aprender. Mas é o que eu digo, assim, o Mitchell é um jogador interessante, ele é um pouco diferente do Falk. Ele não é muito atlético e tal, mas ele consegue fazer todo o resto bem. Ele tem uma força no braço melhor, ele consegue colocar a bola nos pontos que precisa, ele processa razoavelmente bem o jogo. Então, assim, eu acho ele um jogador interessante que, bem desenvolvido, pode se tornar um bom backup na liga, é o meu quinto. E tem aquele bigodinho estiloso e tal, né, que eu acho muito da hora também. Não, eu ia falar de mullet, mas não é em Washington State o mullet, é em Oklahoma State. Embora os sistemas sejam um pouco parecidos, né, o sistema tático. Bom, então, pelo visto, alguém vai sobrar nessa conta, porque com certeza Dwayne Haskins está na conta, Kyler Murray não sei, para muitos está, mas eu sei que o Davis tem o Kyler Murray um pouco mais baixo que a maior parte das pessoas, ainda tem o Will Greer nessa conta aí, ainda tem o Daniel Jones, alguém vai ficar de fora. Quem que é o quarto colocado? Deixa eu tocar a corneta antes. Para separar bonitinho, quem que é o quarto colocado? Meu quarto colocado é o Daniel Jones. Daniel Jones de Duke é o meu quarto colocado. Eu sei que tem muitos times apaixonados por ele, tem muita gente que vê um Peyton Manning no estilo dele de jogar, mas ele não me agrada tanto. Isso aí, não. Isso aí é um absurdo. O estilo, né? Não tem nem como comparar. Se alguém fizer essa comparação perto de mim, sabe que eu saio na mão. Mas... Então, a comparação é que o coordenador ofensivo do Peyton Manning em Tennessee é o mesmo head coach do Daniel Jones em Duke. Acaba aí, acho que a comparação. Há quantos anos atrás que ele foi do coordenador do Peyton Manning? Há milhões de anos atrás. 97, né? Então, tipo, quando o Peyton Manning ainda era magro e corria com a bola às vezes. Então, tipo... Mas eu me incomodo muito com o Daniel Jones com a força do braço. Não sei se você concorda comigo. Não, concordo 200%. Aliás, isso engraçado que isso aí era um ponto que era falar sobre o Peyton antes do draft de 98, né? Talvez o grande ponto negativo em relação a ele era a força do braço. Agora, eu acho que não tem comparação, né? A gente transmitiu o Combine aqui no Brasil, pelo menos os exercícios dos principais quarterbacks e alguns wide receivers, e foi bom. Acho que a melhor coisa que a gente teve do Combine... O take mais importante dos workouts de quarterbacks foi esse. Que ia lá, o Daniel Jones passava a bola e na sequência vinha o Dwayne Haskins. Muito diferente. E, cara, era nítida a diferença da força do braço e da velocidade da bola do Dwayne Haskins para o Daniel Jones. Era nítido, nítido, nítido. O torque que o Dwayne Haskins dá na bola é diferenciado e o Daniel Jones pendura muito a bola. Então é um cara com um teto limitado nesse quesito. Pode mudar? Pode, mas esse é o tipo de coisa que é difícil de ser ensinado, né? É até genético um pouco. É parecido com velocidade, é uma coisa que você não ensina. O quarterback ou ele tem o braço forte ou ele não tem. A precisão é outra história, mas a força no braço você é muito, muito, muito complicado de ensinar. Então assim... Times que têm sistemas que esticam o campo com passes em profundidade provavelmente já arriscaram o Daniel Jones da sua board. Ele é um cara que, assim, que solta a bola muito rápido, é um cara que processa bem o jogo, é um cara que tem uma presença de pocket boa, né? Sabe escalar o pocket, sabe ficar dentro do pocket. Então isso aí chama... Se ele tivesse o braço forte, ele poderia até ser o melhor quarterback da classe. Sim, mas pega... Ele poderia entrar nessa briga. O problema é que o braço, ele não consegue fazer todos os lançamentos que a NFL exige. E por exemplo, um time que com certeza arriscou ele da lista. O Tampa Bay Buccaneers. A gente não sabe o que vai virar do James Winston. Eu acho que o James Winston vai ter um bom ano. Já falei isso no podcast. Mas a gente sabe que é o Bruce Arians, né? O Bruce Arians é um cara que riscaria, com certeza, o Daniel Jones do board dele. E é preocupante, assim... Aqui, até que ponto ele é comparável ao Jared Goff, por exemplo? Eu sei que o Jared Goff tem uma bola em profundidade bonita, mas em termos de ser um quarterback mais sistêmico, que é mais desejável num sistema de West Coast, e que fora dele não vai dar certo. Cara, eu acho que o Goff, comparando prospecto com prospecto, o Goff era melhor, bem melhor. Acho que o Goff consegue colocar aquelas bolas nas laterais, na hash mark. Eu lembro nitidamente de alto nitido do Goff em Califórnia, quando ele fazendo isso. Mas, lançando em movimento. Eu puxei isso do Goff por conta do sistema tático. É difícil vislumbrar o Daniel Jones dando certo num sistema que não tenha como base o West Coast, que é aquele sistema de passes curtos, utilizando bastante os running backs nos passes. Basicamente, o ataque do Atlanta Falcons com Kyle Shanahan. Né? Aquele é o exemplo perfeito da West Coast Offense atual. Claro, utilizando shotgun, né? Porque a West Coast, a gênese dos 49ers nos anos 80 não tinha formação shotgun. Não existia formação shotgun naquele sistema. Tinham times que executavam shotgun naquela época? Sim, muito menos que hoje, mas sim. Mas a West Coast, por base, não tinha a shotgun. Era muito split back, era muita formação com fullback. Hoje a gente vê, de certa forma, isso diferente. De qualquer forma, ele precisa de um... É um dos quarterbacks que mais precisa do lugar certo, do habitat certo, para se desenvolver. Exatamente. Porque senão ele corre o risco de virar um Matt Barkley. E assim, eu sou bem honesto na minha projeção pro Daniel Jones. Backup. Backup. A minha também é. A menos que aconteça uma situação digna de filme, digna de Tom Brady nos Patriots. Ou Nick Foles nos Eagles. Tirando essas situações dignas de filme, de crônica, a tendência é que o Daniel Jones seja mais um bom backup na NFL, mas vai acabar frustrando muitos, como os Jake Lockers da vida que aparecem todo ano. E assim, acho... Bom, só para fechar o assunto do Daniel Jones, eu acho que o time que pegar ele na primeira rodada vai estar fazendo uma burrada muito grande. E falam muito nos Giants, na 17, no Daniel Jones, né? Claro. Que é a escolha dos Browns, né? Eu tô começando a acreditar nessa possibilidade, porque eu não vejo nenhum time acima da 17 pegando o Daniel Jones. Tem times acima da 17 que pegariam o quarterback? Sim, os Dolphins, os Redskins e os Bengals. Os Broncos. Mas eu não vejo em hipótese alguma o John Elway escolhendo o Daniel Jones na 10. Não, assim, até faria sentido porque o Jay Gruden roda uma coisa meio West Coast, mas também não vejo o Washington Redskins pegando o Daniel Jones. Eu estou mais inclinado pelo que eu leio, pelo que eu sinto do time, deles pegarem o Drew Lock. E também não vejo o Cincinnati Bengals pegando o Daniel Jones no topo da primeira rodada. O alcance do Daniel Jones, a minha nota dele não é de primeira rodada, a minha nota dele é de fundo de segunda rodada. Mas o alcance... Eu sou geralmente um pouco mais otimista que o Davis para alguns prospectos, mas o alcance dele eu vejo como sendo a 17 dos Giants. Ele começa a poder querer sair a partir da 17. Não me surpreenderia com o New England Patriots pegando ele na 32. E aí os Patriots eu acho que não pegam jamais compensando em ser sucessor do Tom Brady. Acho que pegam ele para fazer a mesma coisa que fizeram com o Jimmy Garoppolo, que já fizeram com o Jacoby Brissett, que já fizeram com... como é que era o nome? Ryan Mallett. Lembra que eles conseguiram trocar o Ryan Mallett por escolhas boas? Quantas vezes eu não ouvi que o Ryan Mallett era o sucessor do Tom Brady? Pra Houston, acho que eles trocaram o Ryan Mallett, se não me engano. Conseguiram escolhas de terceira rodada e alguma coisa assim. Foi porque o o Bill O'Brien foi pra Houston. Então, assim, eu acho que o Daniel Jones tem mais um fator dele ser pego pelos Giants, que é um complicador. Você pega um quarterback desse de braço curto, que a gente chama, o bracinho de jacaré, que não consegue lançar a bola longe, vai cair em Nova York naquela pressão que é jogar nos Giants com a mídia mais tenebrosa dos Estados Unidos, que mais massacra jogador, não vejo vida longa, cara. Sendo bem honesto, não vejo vida longa também, entendeu? Então acho que talvez pro Daniel Jones seja melhor para a carreira dele escapar da primeira rodada, cair para a segunda e cair num time que possa desenvolver ele um pouquinho melhor. O cenário perfeito é o New England Patriots, né? Sim, New England Patriots. Não, porque essa altura do campeonato, o Tom Brady também não tem o braço mais forte do mundo, mas consegue produzir. É um sistema que gosta muito de passes curtos, etc. Acho que seria um bom lugar para ele. Bom, então temos o Gardner Minshew em quinto, o Drew Lock em sexto e o nosso querido Daniel Jones em quarto. É o Will Greer, o terceiro? Exatamente. Will Greer, de West Virginia. Que teve uma passagem anterior para Flórida, né? Flórida, e foi bem em Flórida, mas eu não tenho um grande apreço também pelo Will Greer, não. Tenho nota também de terceira rodada para ele, tá? Will Greer eu coloco o Daniel Jones acima do Will Greer, sabia? Eu gosto mais do Will Greer. Mas assim, se você pegar minhas notas dos dois, é tão parecida que posso te dizer que é um empate técnico. Mas é que o teto do Greer é maior, né? Acho o teto do Greer maior. Acho o Greer um jogador... mais preciso, me agrada mais nele a precisão. Em compensação, a mecânica é tipo Philip Rivers School, né? Tipo, ok, vou pegar o meu braço daqui, jogar a bola para cima e você pegue ela aí, entende? Então, assim, o Will Grier é um jogador interessante pela questão da mentalidade vitoriosa. Não sei se você viu muitos jogos de West Virginia. Teve um jogo lá contra Texas que ele virou faltando um minuto e pouco. Isso eu vi. Foram alguns assim, cara. Ele é um cara que tem uma mentalidade muito vitoriosa. Eu peso muito isso em quarterback, tá? Eu acho que não, quarterback... E até a transferência para West Virginia demonstra isso, né? É. E ele tem uma cabeça. Ele não jogou o bowl game de West Virginia, porque ele tem família já e ele não queria se arriscar a ter uma lesão e correr o risco de não ser draftado ou ser draftado no final do draft e não poder prover sustento para a família, né? Porque se ele é draftado na terceira rodada, vamos supor assim, que para mim é a nota dele, minha nota dele é de terceira rodada. Se ele é draftado na terceira rodada, ele consegue um contrato aí de, sei lá, 2 milhões e meio, 3, eu não sei de cor os números. Mas com 2 milhões de dólares, né, e mesmo que ele seja cortado, tem uma parte do dinheiro que é garantido no contrato de calor. Com 2 milhões de dólares, você consegue, se você juntar esse dinheiro e não gastar em Lamborghini, você consegue... For para Las Vegas, foi que nem o Johnny Manziel, enrolar a nota de 100 e fazer o que fazem com nota de 100 em cassino de Las Vegas no banheiro, você consegue dar um provento para sua família. Então, eu acho que nesse sentido, tem muita gente que critica esses jogadores que não estão jogando nos bowls, tal. Tem um lado positivo, tem um lado negativo, mas acho que cada caso é um caso. Acho que essa é a análise que eu faço. E no caso do Lou Grier, a justificativa dele é mais do que justificável, né? Mais do que boa, que é a questão da família dele, e enfim, já passou por coisas diferentes na carreira, saiu de Flórida num sistema ofensivo que, enfim, Davis torce pra Flórida, ele pode falar melhor que eu. Na época o sistema não era muito favorável a ele, mas ele foi, assim, o último quarterback de Flórida a produzir razoavelmente por conta, né, sem ser pelo sistema e tal. E, assim, gosto do trabalho mental dele, evoluiu nessa temporada, não vi mais o Will Grier fazendo aquelas lambuscadas que ele fazia na outra temporada. Claro, teve momentos e tal. Não é um cara que, sob pressão, vai render muito bem. Ele é um cara que, quando pressionado, aí sim ele tende a cometer erros. Ele quer resolver toda a jogada. O Grier tem um problema de heroísmo que é complicado. Aí você soma problema de heroísmo com uma mecânica não muito boa, pressionado, o que acontece? Interceptação, né? Isso é um problema que ele tem, que ele vai ter que amadurecer. Acho que ele precisa cair num time que tenha paciência para desenvolver essa parte da mecânica dele, e aí sim ele pode render. Mas quer que eu seja honesto de novo, qual é o teto do Grier? Claro. Backup. Backup na liga também. Então é uma classe foda, cara. Falar um palavrão aqui, porque é verdade, é foda essa classe. Você tem dois jogadores que um para mim, tem potencial para ser franchise quarterback. Ele tem que acertar uma coisa ou outra. No trabalho de pés, na saída em under center, daqui a pouco a gente vai falar sobre ele, que é o primeiro da classe. E o outro é boom or bust. Ou o cara vai jogar pra cacete, Russell Wilson, ou vai ser um bust fabuloso. E tirando esses dois, eu sinceramente, neste momento, não vejo potencial muito grande pros outros, não. Sinceramente. Não chega a ser nível classe de 2011, que você tinha o Cam Newton e depois, né, veio a mula loira. O Blaine Gabbert e o Jake Locker. Blaine Gabbert, meu Deus, eu falei na época, quem draftar o Blaine Gabbert tá ferrado. Ah, eu falei também. Não, e ele jogou em Missouri, se eu não me engano, né? Missouri mesmo, que o Drew Locker não fala. Missouri é faculdade de quarterback modelo. Os caras deviam sair de lá pra ser modelo. Mas o Blaine Gabbert eu falei muitas vezes que ele deveria ter virado modelo e não quarterback. Quantas e quantas vezes eu não falei isso aí? Eu dei a dica. Então, e o Jake Locker é uma história meio... esquisita, né? Porque do nada ele aposentou, tipo, desencanou de jogar futebol americano. Enfim. Cara, sabe, o que ele fala é o que eu ouço, já li algumas vezes e ouvi de alguns jogadores que saíram da NFL cedo, que a NFL é muito chata no sentido, entre aspas, porque no college é muito mais divertido, né? Sejamos honestos. O sistema é mais fácil, você consegue se livrar de situações com o seu atleticismo. E tipo, como você fazia no high school, na NFL não, a NFL é tipo a cereja do bolo, e se você não, tipo, ralar a bunda de trabalhar, você não vai conseguir se livrar de situações, você não vai fazer o Johnny Manziel contra a Alabama, tipo, não acontece isso na NFL. E durante a temporada, meu Deus, é muito vídeo, é muita coisa, é muita reunião, cara, você vive em função do seu time, não é à toa você ganha uma fortuna, mas você vive em função do seu time. E o Jake Locker se incomodou com isso. Sim, e tem uns caras que não tem cabeça pra isso, não tem como. E ele sempre falou que ele gostava mais de jogar beisebol do que jogar futebol americano. Então acabou que isso aí acabou pesando, ele acabou saindo, mas não era um quarterback também. Eu acho que o beisebol também, para o jogador, embora sejam 162 jogos na temporada, ele demanda menos do que a temporada da NFL, porque a temporada da NFL é muito intensa, cara. É muito intensa, são 8 jogos em casa e o negócio é tiro curto. O beisebol não, o beisebol você pode... Que nem, eu vou dar um exemplo aqui. O Anthony Rizzo, primeira base dos Cubs, ele teve um mês de abril ano passado terrível, horrível, péssimo. E depois ele se recuperou. As estatísticas gerais dele não ficaram tão boas porque o mês de abril foi realmente pavoroso. Mas depois ele se recuperou. Na NFL, se você tiver um mês de temporada ruim, que nem o Rizzo teve no aproveitamento no bastão ano passado, cara, ferrou. Você vai pro banco. Você vai pro banco e não volta mais. E assim, você joga no domingo, na segunda-feira, ou mesmo no voo, às vezes voltando, você já tá estudando o próximo jogo, cara, que senão não vai dar tempo, entendeu? O treinamento é muito mais intenso, no beisebol é batting cage, é uma situação mais tranquila, sessão de bullpen, é mais tranquilo nesse aspecto, embora a temporada seja mais longa, né, ela se dilui mais. Agora, o futebol americano é muito, muito intenso, é um negócio que é uma pancada para alguns jogadores e alguns não conseguem a adaptação. Então, vamos lá. Terceiro lugar, Will Grier. Quarto lugar, o Daniel Jones. Quinto lugar, Gardner Minshew. E o sexto lugar, best of the rest, o Drew Locke. Segundo lugar, Davis. Kyle Murray, quarterback de Oklahoma. Ué. Vamos lá, eu vou explicar. Não vou fazer uma palestra aqui, mas vou explicar, tentar explicar. Eu respeito o tape do Kyle Murray. Tá? Respeito o tape do Kyle Murray. Eu não posso dizer que o Kyle Murray não é um bom jogador de futebol americano. Eu seria leviano de falar isso. Eu seria leviano se eu falasse que o Kyle Murray não tem um bom braço, que o Kyle Murray não é um atleta excelente e que ele não tem a capacidade ótima de estender jogadas. Aliás, eu até acho ele bem preciso também, é uma coisa que eu gosto no jogo dele. Quais são os meus problemas com o Kyle Murray? Extracampo. Meus problemas com o Kyle Murray são extracampo. Excesso de indecisão, muito infantil nas entrevistas, esse tipo de coisa não me agrada. Então, eu tenho problemas com o Kyle Murray e quanto ele vai render. Também tenho problemas com o peso do Kyle Murray. Sei que muitos acham que o Combine sanou, para mim não sanou isso não. Ah, mas aí ele fez que nem lutador de boxe. Exatamente. Ele deve ter se entupido de Pizza Hut. Vitor, tanto é que ele, assim, ele não ter corrido o tiro de 40 jardas é uma demonstração mais do que óbvia que aquilo lá foi migué. Aquilo não é o peso dele, óbvio, né? Senão ele teria corrido. É óbvio que aquele não é o peso dele de jogo. Porque ele se... não lançou. Ele não lançou. É óbvio, porque se fosse, ele correria o tiro de 40 jardas e ele teria passado a bola, né? Eu acho que o mais grave não é nem o tiro de 40 jardas, porque quarterback não tem que correr, já foi umas 200 milhões de vezes isso aí. Mas no jogo dele é um fator importante, né, Curtis? Ah, não, sim, concordo, mas eu acho que o mais grave é ele não ter passado a bola. Porque ele demonstra que com aquele peso ele não vai entrar em campo com aquele peso. E ele não correu no Pro Day também, tá? Então, assim, se o Dwayne Haskins não corre, que correu, pra mim foi totalmente desnecessário, tudo bem pra mim, não é o que eu espero do Dwayne Haskins. Mas o Kyle Murray é um fator do jogo dele. Por que nós estamos falando em... Muita gente fala em Kyle Murray no sistema do Cliff Kingsbury. Por quê? Lógico, além de ele ter o braço forte, ele conhecer esse sistema array, ele tem capacidade de produzir com as pernas. Ser um quarterback que produz com as pernas. Então, assim, é parte fundamental do jogo dele. Então, para mim, ele não ter corrido é um problema grave, sim. Tá? E o fato das entrevistas dele, teve uma entrevista num programa, era da ESPN aquele programa? Qual? Não, aquele que ele ficou olhando pro pai dele? Não, era o The Hurt, do imbecil do Colin Cowherd. Não, não era no Colin Cowherd, era um outro programa de rádio, mas enfim, um programa qualquer nos Estados Unidos, em que antes... Ah, lembrei, do Dan Patrick. Dan Patrick, obrigado. Não passa num canal só lá, é tipo, não é Chaves, é tipo um programa que passa em canais, dependendo do lugar dos Estados Unidos, passa num lugar. Ah, entendi. É tipo um programa que vários transmitem dependendo da localidade. Isso. Então, assim, ele não sabia ainda se ele ia jogar beisebol, porque pra quem não sabe, o Kyle Murray foi escolhido no draft da Major League Baseball. Se eu curte falar melhor, que ele entende bem melhor que eu. E aí ele... Eu tava em dúvida, e o cara perguntou pra ele, e ele não sabia o que responder, e ficava mexendo no cabelo, e olhando pro pai dele pra ver o que ia responder e tal. Então, cara, isso aí, quarterback, a parte mental, a parte fora de campo, eu peso muito. Eu tenho problemas com isso com o Kyle Murray. Eu não tenho confiança em Kyle Murray. É, você não escolheria ele? Cara, na primeira rodada, não. Se ele tivesse, se eu fosse general manager, ele não estava na prateleira a ponto de ser escolhido na primeira rodada. Eu gastaria uma escolha de segunda rodada nele, sim. Aí eu acho que é um valor bom em que eu poderia desenvolver, mas eu não gastaria uma escolha de primeira rodada no Kyle Murray. Eu, Dave, general manager. Ok. E o primeiro lugar, a gente já sabe de quem é, né? É. Só completando, Kurt, sobre o Kyle Murray, acho uma burrada gigante se o Arizona Cardinals, desculpa, foge um pouquinho do tema, Arizona Cardinals se livrar do Josh Rosen para pegar o Kyle Murray na primeira rodada e dar o que um treinador que nunca pisou na NFL, que é o Cliff Kingsbury, quer, e um treinador que nunca teve mais que 8 vitórias no college football, quer. Acho que você está botando a franquia, botando muita confiança num treinador que ainda não provou muita coisa para mim. Ou eles pegam o Nick Bosa. E seria uma escolha bem mais coerente. É, seria ou bem... o William Williams, quem eles quiserem ali desses dois. É, seria mais coerente, né? E aí você teria uma linha defensiva com o Chandler Jones de um lado. Nossa. E com o Nick Bosa do outro. Seria uma linha defensiva pra lá de interessante. E você ainda teria o Josh Rosen, que Exato. Não é um quarterback que merece ser descartado depois de um ano, né? Nenhum quarterback. Acho que assim, tirando os raríssimos... Ah, nem o DeMarcus Russell foi descartado não, depois de um ano. O Ryan Leaf foi, mas o Ryan Leaf brigou com a imprensa. O Ryan Leaf é uma situação completamente à parte pelo extra-campo. Mas nem o Johnny Manziel foi descartado depois de um ano. E olha que o Johnny Manziel aprontou fora de campo Nossa. Também, hein? Teve episódio de segurança do Cleveland Browns ir na casa do Johnny Manziel pra acordar ele e levar ele pro treino. Então, né, uma situação bem delicada. O Johnny Manziel a gente não pode julgar tanto porque é um cara doente, que teve depressão, e depressão é doença. Ele chegou a mencionar isso agora nessa volta para a Alliance of American Football, que acabou acabando a liga, né? Mas, enfim, ele teve depressão, a gente não pode julgar, mas porque é um problema delicado, mas teve isso, né? E se nem o Johnny Manziel foi descartado pelo Cleveland Browns depois de uma temporada... Ou foi, eu tô ficando doido? Não, 2015, é, então, 2014 anos de calor. O Ryan Leaf jogou uma ou duas vezes na outra temporada e tal. Aí depois implodiu de vez, aí quis xingar a repórter e tal, aí acabou de vez. Mas assim, só, desculpa, pegando o gancho, o Josh Rosen jogou sem apoio nenhum, no time talvez com o pior nível de talento da liga, com um treinador completamente... E derrubou o Mike McCarthy, hein? Mike McCarthy não... McCoy, né? Ah, não, McCarthy derrubou a vitória dos Cardinals foi a gota d'água na trajetória do McCarthy em Green Bay. E aí que eu quero chegar nesse ponto. Peguem o tape desse jogo e assistam. Será que esse quarterback não é promissor? Ele, tipo, não estou dizendo que ele teve uma partida nossa, Tom Brady nos seus melhores anos. Não. Mas ele faz progressão, ele faz tudo certinho, não é nenhum. Não é nenhum absurdo, tipo, um inepto jogando. Exatamente. Ele teve seus problemas. Mas você pega, por exemplo, porque sabe qual é o foda em relação ao Josh Rosen? A galera assistiu um jogo só do Josh Rosen ano passado. Eu vou falar a verdade. Você sabe qual foi? Diga aí. Você sabe porque você assistiu também. Ah, você assistiu outros. Exatamente. Porque foi o único jogo dos Cardinals em horário nobre. E as pessoas só assistiram esse jogo dos Cardinals. E naquele jogo ali, o ofensivo da Arizona Cardinals não fez absolutamente nada. O Josh Rosen foi sacado inúmeras vezes. E aí, essa que ficou a impressão do Josh Rosen para as pessoas. A verdade é essa. Desculpa, mas a verdade é essa. As pessoas não viram o Josh Rosen jogar no passado. Eu vi contra os Bears, eu vi esse aí, eu vi o jogo contra os Packers. Tô dizendo inteiro o jogo. Vi no condensado alguns, não vi todos os jogos dos Cardinals no condensado, porque, desculpa, mas chegou de semana 13, 14, não tinha como mais. Terrível. E o Rosen chegou a perder o Christian Kirk na reta final da temporada. Eles estavam com uma sintonia pra lá de interessante, o wide receiver de Texas A&M, que foi escolhido no draft ano passado, e aí ele perdeu ele. Aí o elenco de recebedores virou basicamente Larry Fitzgerald contra a Rapa. É. Né? E o David Johnson não estava sendo tão utilizado no jogo aéreo como deveria. É, aí lascou de vez, aí o negócio desandou total e era o quarterback com a pior situação entre os calouros. Aliás, não só entre os calouros, mas entre todos os quarterbacks da NFL, de longe era o quarterback com a pior situação. Você tinha um técnico, um head coach inepto. Nossa, horrível. Steve Wilkes, ninguém um coordenador sabe. Ofensivo mandado embora no meio do ano, e aí outro playbook entra, mesmo que sejam ajustes pequenos, mas são ajustes, é outro playbook para o cara memorizar no meio da temporada, e outra química para ser criada em determinadas jogadas no meio da temporada. Ele começou o training camp em terceiro no elenco, ele começou o training camp atrás do Mike Glennon, ou seja, ele não estava treinando sequer com os wide receivers reservas, ele estava treinando com o terceiro time de wide receiver, e isso para ir para comer de conversa, isso aí foi um dos grandes Nossa. Absurdos. O cara escolhido na 10. Porque, cara, na 10. Eu entendo você chegar e colocar o Sam Bradford titular. Eu concordo? Eu não concordo. Eu acho uma baita de uma cagada. Tanto é que cortaram ele no meio do ano. Eu acho uma baita de uma cagada. Você vai pegar o Josh Rosen na 10, então já coloca o cara pra jogar desde o início. Agora, você coloca o Josh Rosen atrás do Mike Lennon, é palhaçada. Não tem nada de bom vai sair disso com ele treinando com o 15º time no training camp. Não precisava nem o Mike Lennon estar no elenco, né? Essa que é a verdade nesse momento. Não tinha, né? Exatamente. Pra que você vai carregar 3 quarterbacks nessa época da vida, né, NFL? Em 2019, gente, pelo amor de Deus. Aí beleza, aí ele entra no meio da temporada, até ele pegar química com os malucos, já, sei lá, semana 8. A linha ofensiva é um lixo. Quer dizer, a linha ofensiva era tenebrosa também. A linha ofensiva dos Cardinals, um lixo. O esquema tático todo mal desenhado, o David Johnson, assim, eu gosto dele, mas tem gente que fala que depois que ele ganhou o contrato, desandou a maionese. Principalmente no final do ano, mas acho que a culpa não é dele. Tem gente que vai falar que eu vou passar pano, mas eu vou passar pano pro David Johnson aqui, porque ele é o menor dos culpados. O Larry Fitzgerald é um grande recebedor, vai estar no Hall da Fama, mas, gente, não é o Larry Fitzgerald de 2005, 2006. E, enfim, aí, Tyrant, quem que é o Tyrant titular do Arizona Cardinals? Não sei. Eu não lembro de cor. Eu não lembro de cor. Eu vou ver aqui, porque, sinceramente, eu não lembro quem é. Eu sei que é um nome famoso. Não era o Germani. Não. É o Gresham, não é? Deixa eu ver aqui. Eu acho que é ele. Eu vou jogar no Google aqui. Qual é o nível do elenco? A gente não sabe quem é o Tyrant dos Cardinals. Então, assim, é muita coisa para um quarterback novato para jogarem nas costas de um quarterback novato. E ainda assim, para mim, ele teve bons momentos, cara. Acho que foi o jogo, acho que até contra os Bears que ele quase virou, não foi? Foi, no final do jogo. Passava nem o Wi-Fi. É, ele entrou no final e quase virou o jogo ainda. Entrou no segundo tempo e quase virou o jogo. Ganhou do Green Bay fora, então, será que esse cara não merece um ano com training camp decente, trabalhando com o time principal, com... Era o Jermaine Gresham, acertamos. Gresham. Tá vendo? Demorou pra pegar no tranco aqui, foi um Opala 76 a álcool, mas pegou no tranco. E assim, será que esse cara não merece tudo isso? Não merece uma chance? Aí você vai dar tudo, vai mudar todo o planejamento da franquia por causa de um jogador que é um boom or bust, né? Que é o Kyle Murray, que eu tenho problemas com peso, que eu acho que a durabilidade na NFL pode não ser das maiores, que é um cara que também não tem um processamento mental maravilhoso, né? Que é um... ele não é, que também ele não era nem exigido disso, né? Que é um cara que tem problemas com o meio do campo, muito por conta da altura, e eu não tô falando de passes desviados, eu tô vendo em enxergar o meio do campo mesmo, várias vezes no Alto N2 você olha lá e vê que ele deixou de colocar passes no meio do campo com recebedores livres. Então, qual... Não sei se vale a pena correr esse risco, eu acho que não. Eu não correria, eu como general manager. Eu manteria o Josh Rosen e diria pro Cliff Kingsbury, tá aí, se você não trabalhar bem, você vai embora. Esse é o quarterback do time. É. E ó, o Jermaine Gresham que não tem nem time ainda. Ah, o Jermaine Gresham eu achei que ele já tava até aposentado quando eu vi ele ano passado. É, você sabe que o Gresham foi escolhido na frente do Gronkowski no draft 2010, né? Eu lembro. Essas coisas são maravilhosas do draft. Ai, ai. É que ele foi lá ao American também, jogou em Oklahoma. Ele tinha os números, deixa eu achar os números dele aqui em Oklahoma. Era sensacional. E o Gronk tinha aquela questão que não jogou o último ano, né? É, em Arizona. Era machucado o ano inteiro, então já pegou aí. Não, mas eu lembro que o Gresham era uma pick meio incontestável, assim. Eu lembro desse draft bem. Esse draft é o draft do Notion Moreno. Não, é um ano antes, Moreno é antes. É 2010, 2009, o Moreno. Deixa eu ver aqui. O draft de 2010 é um draft pra lá de interessante, porque é um dos últimos com um contrato aberto, sem ser o contrato tabelado de calouros. O Matt Stafford, um ano antes, ganhou uma fortuna. É, e o Sam Bradford também ganhou uma fortuna dos Rams. Aí o Damkong Su foi a escolha dos Lions, na 2. Damkong Su que me bloqueou no Twitter, estou falando isso sempre que posso. E quem que o Denver Broncos escolheu aqui pra ver se eu consigo te irritar? Deixa eu ver. O Josh McDaniels aprontou nesse draft aí de 2010. Você lembra o que ele fez? Draftou um quarterback de Flórida aí? É. Ele trocou com o Baltimore pra pegar. Pra pegar o Tim Tebow. É, mas tudo bem, porque enquanto isso tinha... Não posso falar. Tinha Devin McCourty disponível, tinha Rob Gronkowski. São os caras assim, né? Mas tudo bem. Ricardo Tanela, Pichan Lee. Isso, pessoal, para pegar. Ele pegou o Demaryius Thomas e pegou o Eric Decker nesse draft também, que produziram bem. Mas em compensação, ele também pegou o Parrish Cox, que ninguém sabe quem é, o G.D. Walton. E assim foi, né? Aquelas coisas do Josh McDaniels. E eu lembro que... Zen Beatles. Eu lembro que uma das coisas interessantes na posição foi que ele draftou o Demaryius Thomas na frente do Dez Bryant. Foi, rolou isso, é verdade, eu lembro. Porque o Dez Bryant tinha questão do fora de campo, né? Deixa eu passar a raiva aqui, vamos ver o que os Bears draftaram nesse draft. Os Bears em 2000. Nossa, velho. Vamos ver aqui. Chicago. Não, primeiro, ó, sabe como começa a minha raiva? Que os Bears não tinham escolha de primeira rodada porque trocaram pelo Jay Cutler. A minha raiva também já começa aí. É, não tinha de segunda também. Aí na terceira pegou o Major Wright, que é um safety bem, bem mequetrefe. Batia bem, mas cobria nada. Nossa, cara, que... Nossa, o Jamarcus Webb na sétima rodada. Nossa, como eu odiava esse cara, velho. Como ele fazia false start. Cara, eu achei que eu ia fazer o Davis passar a raiva, mas eu consegui. Não surpreende o fato do Chicago Bears ganhar a divisão em 2010 e depois afundar. Não tem como um time se sustentar depois de um draft como esse. O diretor de scout do time nessa época era um senhor que não é muito agradável. Não, eu tô bloqueado. esse aí eu mereci. O Greg Gabriel foi um cara que eu mereci que me bloqueasse. Deixa eu ver se ele ainda era nessa época. Já desandou, meu, né? A gente tem que falar do... Do quarterback 1 ainda. Do quarterback 1. Deixa eu achar. Quanto que o Greg Gabriel... Tem o LinkedIn desse filho da mãe? É, na Wikipedia. Vamos, eu acho, ver, que ele não existe. Não tem página da Wikipedia dele, infelizmente. Vai, fala um pouco do Dwayne Haskins aí. Então, o quarterback número 1 da classe, veio do Ohio State, é o Dwayne Haskins. É o quarterback com aquela... mais tradicional, o pocket passer, né, um cara mais acostumado a ficar dentro do pocket, mudou o sistema de Ohio State, o Ohio State sempre jogou naquele spread aí com o JT Barrett, que estava lá desde 1902, mais ou menos, que era o quarterback. Deixa eu fazer uma intromissão. O Greg Gabriel foi demitido depois do draft de 2010. Então, né? Ah, muito bom, parabéns aí, depois desse recrutamento fantástico que ele fez em 2010. E também em 2000, tudo bem que ele não é o general manager, era o Jerry Angelo, mas em 2009 também, puta, meu, que desgraça. Quantas escolhas os Bears trocaram pelo Jay Cutler? Vai pro inferno, velho. Ah, meu, agora eu lembrei, fiquei muito chateado, que fez 10 anos. Deixa eu falar do Dwayne Haskins, esquece o Jay Cutler. Fala. Esquece, mentaliza, já foi, hein, não volta mais. Não, mas tá bom. Então o Dwayne Haskins é um quarterback que tem capacidade de fazer todos os lançamentos para a NFL, é um cara que tem uma curva de evolução, foi titular somente nessa temporada também, igual o Kyle Murray, mas mostrou muita evolução do primeiro jogo, do início da temporada para o final, parecia outro quarterback, né? O exemplo que eu até fiz questão de colocar na análise dele no guia do On The Clock. Eu comentei o jogo dele... em Penn State, contra Penn State, e tipo, o primeiro tempo dele foi terrível, e aí ele deu uma evoluída no segundo, e isso já me deixou feliz com a evolução dele. Agora, você pega o jogo contra Michigan, cara, foi, pra vocês terem ideia, Michigan nunca tomou tanto ponto, não é contra o Ohio State, contra qualquer time em temporada regular, como aquela partida. Exatamente. O Dwayne Haskins evoluiu um absurdo em apenas um ano. E assim, cara, pega os números do Dwayne Haskins em quarto período, 14 touchdowns, uma interceptação. Três ou quatro comebacks, time perdendo. O jogo dele contra Michigan é emblemático pela situação. Estádio fora de casa, jogando contra a pressão adversária, e foi lá e ganhou. Mas o jogo dele no bowl contra o Washington é de se tirar o chapéu. Acho que ele lançou para 4 ou 5 touchdowns também, e conversões de terceira descida difíceis, esse tipo de coisa. É um cara assim, ó, que controla muito bem o jogo. É um cara que controla o sistema, você nota que ele controla o sistema. Não é um cara que tem um canhão no braço, mas consegue colocar todas as bolas. Eu tenho alguns probleminhas com a mecânica dele, que eu acho que às vezes ele estica demais a primeira passada, né? A passada não é tão rápida, é um pouco mais lenta. Mas são coisas, para mim, corrigíveis. Então, assim, eu tenho o Dwayne Haskins como um possível franchise quarterback. Eu não passaria o Dwayne Haskins se fosse um time que precisasse de quarterback e pudesse dar o tiro. Não, de jeito nenhum. por exemplo, na 6. Não, porque aí fica com... Na 6. Não, não, porque aí fica com aquela punhetação de, ah, a classe do ano que vem vai ser boa, ah, porque a classe do ano que vem vai ter a tua Toga Valor, vai ter o Jake Fromm. Falaram a mesma coisa, e eu vou assumir isso aí. Eu falei isso aí da classe Trubisky, Mahomes e Deshaun Watson, falei pra caralho isso. Tô falando palavrão aqui porque podcast sós, aí tudo bem. Falei pacas isso, e eu tava errado, porque o Deshaun Watson carrega aquele time nos ombros, e o Pat Mahomes é tipo o Pat Mahomes, tudo bem. O Mahomes, se tivesse caído em outro time, talvez não tivesse virado o que virou. Né? Foi essencial que ele caísse dos Chiefs, ficasse no banco um ano. Se jogasse o Pat Mahomes como titular dos Jets, ia dar merda. Né? Tô dando um exemplo só, antes que algum torcedor dos Jets venha me xingar, que com certeza vai. Mas, ou dos Bears também, com o John Fox, né? Com aquela tropa toda de patetas. Mas... tem que parar com isso aí de, ah, ano que vem. Todo ano tem pelo menos um... Cara, tirando 2013, todos os anos dessa década tiveram pelo menos um quarterback digno de primeira rodada. Todos os anos. E, ó, eu tô incluindo o Sam Bradford aqui. É que o Sam Bradford, infelizmente, tinha um joelho de vidro. O corpo não aguentou, isso... ditou o corpo dele. E, ó, que ele tinha histórico de lesão em Oklahoma. Isso foi pouco falado na época. Eu tava reassistindo o draft de 2010, antes do draft do ano passado. Tava revendo, que a NFL Network fez maratona. Isso foi falado pra cacete. Ele não jogou o último ano dele em Oklahoma. E aí eu ficava olhando assim, mas, gente, como que passaram tanto pano pra essa situação? Também não... O cara não jogou um ano inteiro e tudo bem, vamos escolher na primeira escolha. Como, tipo, mas você lembra, você já acompanhava bastante a NFL naquela época? É que a classe era uma tragédia, né? A classe era Jimmy Clausen, Tim Tebow e Sam Bradford. E ele era tido, cara, como um cara... tipo, um cara que fosse chegar na liga pra ser o futuro Tom Brady, entendeu? Em termos de processamento e tal. É, isso é verdade. Isso é verdade. E a classe era muito fraca. Essa classe de 2010 é tão fraca quanto a de 2012, talvez. E depois desses três que eu falei, depois do Clausen, era, sei lá, o Colt McCoy, o próximo da lista. Aí tem uns caras bem nada a ver, tipo Dan LeFlavor, não sei das quantas, que os Bears escolheram, que tá na CFL, que foi pra CFL e etc. Então, essa noia de tipo, ah, vamos esperar no que vem, vamos esperar no que vem, salvo raríssimas exceções. Aliás, eu falei 2013 ou 2012? 2013, né? 13. É, 2013 a gente tem o AJ Manuel como o primeiro quarterback escolhido, e na época eu bati na tecla que era uma temeridade escolhê-lo na primeira pick, e o Geno Smith foi o segundo quarterback escolhido na segunda rodada, e essa é a outra escolha que eu falei, vocês estão completamente malucos, o que vocês estão achando, essa escolha é boa. E deu no que deu. Mas a classe é terrível. Assim, o Dwayne Haskins é o tiro certo. Na pior das hipóteses, ele se torna um Alex Smith, que não é ruim. Entende? Vai ter uma carreira digna, decente, capaz de... É o Alex Smith mais parrudo. Na melhor das hipóteses, ele se torna um Carson Wentz. E não estou falando em termos de lesões, estou falando em termos de jogo, produção. De produção e então eu tenho... Também, concordo. Tenho pra mim, assim, que os Giants vão estar fazendo uma burrada muito grande em passar ele na 6, tá? Se passarem, que é o que parece. Então, eu acho que alguém pula na 5 pra, na 5 aí no top 5 se quiser pegar ele com medo dos Giants. E eu daria o tiro, se eu tivesse a oportunidade. Se eu fosse hoje General Manager de Denver, no lugar do John Elway, com a 10, alguém me pedisse a 10 de uma escolha de segunda rodada ou algo assim, para eu subir para 4, 5, para pegar o Haskins, eu puxaria o gatilho. Faria sem problema. Não, mas você sabe que o Elway não vai fazer isso. Não, sei que não. Por isso que eu tô falando, se eu fosse. O Elway vai dizer que ele é baixinho ou qualquer coisa. Quando ele não é, né? Mas não tem 2,03 metros... Não tem um canhão no braço, esse tipo de coisa. É, não vai escolher. Não. O John Elway, como teve um cara nos Estados Unidos falando, ele tá numa missão fortíssima pra manter a si mesmo como o melhor quarterback da história dos Broncos. Exatamente. É um processo de autossabotagem que ele tá levando a cabo. Se ele não se chamasse John Elway, ele não seria mais General Manager? Ah, com certeza absoluta não. Com certeza absoluta não. Poucas coisas são tão certas quanto isso. Se o John Elway não fosse o John Elway, se ele chamasse John Eu Caminho, ele não... Nossa, que horror. Ele não seria o General Manager do Denver Broncos mais. Quer dizer, não sei, tem a questão também de que ele ganhou o Super Bowl como General Manager, né? Talvez péssimos. Terríveis. Não teria sustentação pra isso. O draft do ano passado não foi tão ruim. Não, assim. O draft do ano passado foi bom, mas depois de muitos erros e tal. E o que pesa no John Elway é o que as pessoas que trabalham com ele falam. a opinião dele conta, ele não quer saber o que o scout escreveu e tal. Se ele bater o olho e disser que é aquilo e acabou. Não, a sorte foi que, assim, eu achei um milagre os Broncos pegarem o Bradley. Se os Browns tivessem pego o Bradley Chubb na 4, eu ficaria zero surpreso que os Broncos tivessem pego o Josh Allen. Também. Zero surpreso. Ficaria. Zero surpresa. A sorte é que o John Dorsey estava querendo consertar a secundária e pegou o Denzel Ward. Porque se não tivesse o Bradley Chubb ali, eu sinceramente acho que os Broncos pegariam o Josh Allen e aí a situação teria, né, complicado bem mais. Mas o Cortland Sutton é uma escolha ok. O Royce Freeman poderia ter sido melhor, mas a questão é espaço, né? O Philip Lindsay performou muito mais. E daí pra baixo, ver. Razoável. É, daí pra baixo não tem muito. Tem o Troy Fumagalli, tem uns caras aí que não dá pra variar ainda, né? É. Mas assim, foi bem menos pior do que vinha acontecendo. No outro ano ele pegou o Brandon Langley, pegou o Garrett Bowles, esse tipo de coisa. Então já foi melhor. É, não, a gente pode fazer um podcast depois só pro Davis ficar pistola sobre as escolhas do Denver Broncos, porque Garrett Bowles. O DeMarcus Walker virou o quê? É, nada, ficou inativo grande parte da temporada e ninguém sabe se ele é edge ou se ele é interior defensive line. Ele tem o quê? Ele tem mais de 5 sacks na carreira? Não. Que pena, era um cara que eu tinha bem cotado no draft de 2017 para meio de segunda rodada. Eu gostava muito. É que eu sou muito chato também, né? Essa que é a verdade, né? Ah, não, mas todos nós somos. Às vezes até eu olho. Bom, chato pra cara. 51 minutos dessa paçoca. Fim, né? Sim. Finito. Fizemos todos os trabalhos que podíamos. Muito obrigado a todos vocês pela audiência. Espero que vocês que assinaram o site agora tenham gostado do produto e que continuem conosco por mais tempo. Você quer falar alguma coisa sobre essa questão do Aaron Rodgers e do Mike McCarthy? Cara, é muito mais crítica do que eu imaginava. Muito mais complicado do que eu imaginava. Não, eu imaginava que o Aaron Rodgers fosse tão sacana, para não usar uma palavra mais forte. É muito complicada a relação, não que o McCarthy fosse santo, mas é um ego muito grande. Eu não vejo o Green Bay indo muito longe com um cara com um ego tão grande, apesar de tecnicamente espetacular, né? Indo muito longe com um cara assim, por mais que seja ótimo, não rende, o grupo não vai render sempre, entende? Não sei, eu começo a colocar em xeque se eu vou ver Aaron Rodgers. Eu fiz no Super Bowl. É, eu fiz um vídeo no YouTube. A questão que mais chama atenção pra mim é ele não falar com a família. Aí tudo bem, não falar com o irmão, etc, etc. Mas, não, aí tudo bem, mas, puta, meu, não falar com a mãe. É complicado. Tipo, esse negócio do que teve uns incêndios, ele não ter ligado pra ver se a mãe tava bem, cara. Puta, isso aí me deixou meio. Porque, tipo, pai, irmão, primo, beleza, cara, mas mãe é. Puta, mãe é foda, cara. Você deixar de falar com a sua mãe. Outra coisa, desculpa. Embaçado. Sacanear o wide receiver novato é muita sacanagem. Puta, isso aí muita também. Sacanagem. Isso aí também é complicado. O espacinho dele na liga, o sustento dele, esse tipo de coisa. Então é assim: vocês colocaram num egocentrismo tão grande que não consegue olhar para o lado e ver que tem mais coisa que depende de você. Então. Não, eu realmente não julgo a questão dele não falar com o irmão. Cara, ok. Juro por Deus, não vejo problema. Mas isso, esse episódio dos incêndios na Califórnia, não ter falado com a mãe, isso aí pra mim demonstrou certo, sei lá, velho, certo. Eu não vou falar falha de caráter porque é um negócio muito forte de dizer, mas que é estranho, é bastante estranho. E se fosse uma coisa isolada, beleza, mas é uma longa lista, né? Tem a questão do Greg Jennings, que ele também foi extremamente babaca com o Greg Jennings. E aí que tá, ele em nenhum momento desmente essas situações todas. E não, e é o que eu falo. Essa história do Greg Jennings já é sabida há algum tempo, ele não desmentiu. Essa questão do irmão dele, o irmão dele deu essa pancada, porque isso aí saiu a público porque ele fez uma baita de uma campanha para arrecadar fundos para a Califórnia, para a região dele, de Chico. E aí o irmão dele deu o quote tweet e falou assim, beleza, você vai ficar espalhando amor aí, arrecadar fundos, mas ligar pra sua mãe pra ver se ela tá bem, você não liga. Tipo, eu olhei aquilo e falei assim, caralho. Curte, deixa eu dizer uma coisa. Quantas pessoas vocês defenderam o Big Ben? Quantos colegas de time vieram defender o Big Ben? Zero. Quantos colegas de time... Não, teve depois. O Juju defendeu hoje, depois. Mas ex-colegas de time, esse tipo de coisa, Certo. Nenhum. Quantos, nenhum. Ex-colegas, quantos nenhum. Ex-colegas de time vieram defender o Rodgers até hoje? Cara, eu não vi ninguém publicamente defendendo e falando, não, estão exagerando. Tal. Teve um jornalista só, Tom Pelisseiro, que cobriu os Packers, que defendeu a parte do Mike McCarthy. Teve gente que me mandou, torcedor dos Packers, claro, né, porque queira ou não, se tem uma identidade com o time, a gente costuma relevar algumas coisas e normal, não julgo. Mas, mas o Tom Pelisseiro falou que cobriu o time, não tem nada a ver e tal. Aí eu fui ver o vídeo e ele fala na NFL Network especificamente sobre o Mike McCarthy estar cagando para o time. Ele não passou pano para a situação do Aaron Rodgers. Então, tipo, nenhum. Inclusive, tweet isso agora que eu vou divulgar, porque isso aí é um ponto bem importante. Nenhum ex-companheiro de trabalho do Aaron Rodgers defende ele. É muito estranho isso. E assim, ele faz a cara de queridão, mas não é. Essa que é a verdade. Então, perdi grande parte do apreço que tinha por ele. Eu confesso que perdi parte do temor que eu tinha por ele. Era um cara que eu gostava de vê-lo fazer sofrer, sabe? Tipo, agora se ele tiver um baita jogo contra os... Eu tô falando como torcedor agora, tá? Não como analista. Mas agora se ele tiver um jogo pica contra os Bears, eu não vou nem sofrer, porque eu acho que pior do que você ficar com raiva do cara pelo que ele fez dentro de campo é a indiferença. Acho que a indiferença é o pior sentimento que existe. Exatamente, concordo com você. E, sei lá, eu já imaginava que ele fosse ter essa personalidade, mas do jeito que as coisas foram no ventilador, e tem muitas fontes no artigo, tá, gente? Não é jornalismo de fofoca, não. Não é Nelson Rubens. Tem inúmeras fontes, ex-jogadores dos Packers e diretoria. Davis, o Felipe tá te chamando aí, vamos encerrar, fizemos todo o trago que podíamos, um beijo carinhoso. E até quinta que vem, eu não sei o que a gente vai falar, se vai ser... A gente já falou tight ends, pode ser running back, tá bom? Fechou? Ah, vamos falar defensive backs, cara. Você gosta, né? Então tá bom. Então, defensive backs, a gente abarca safeties e cornerbacks na jogada, tá bom? Show. Beijo, Davis. Obrigado a você que é nosso assinante. Espero que você continue conosco se você assinou e tá nos 7 dias de graça, tá bom? Beijo, gente. Tchau. Tchau, valeu, um abraço.